pagando. Eu tô pagando bem pra quem me der notícias dela. Faz tempo que eu não vejo e nem converso com ela. Tá desaparecida e desligou o celular. Onde será que ela está? Já espalhei nos postes da cidade o seu retrato. Tem gente apostando por aí que eu não te acho. Eu não desisto fácil. Eu não desisto fácil. A casa tá um lixo, o aluguel tá atrasado. O dinheiro tá indo pro boteco aqui do lado. E é só dar dois passos. Ela que eu bebo, aqui que eu caio. Tá brabo, eu tô dormindo sem ninguém do lado. Acordo pra tomar café gelado, só saio amarrotado. Nunca foi tão ruim. Tá brabo, eu tô dormindo sem ninguém do lado. Não fico outra noite abandonado. Eu vou pagar dobrado pra alguém cuidar de mim. Olhei nos postes da cidade o seu retrato. Tem gente apostando por aí que eu não te acho. Eu não desisto fácil. Eu não desisto fácil. A casa tá um lixo, o aluguel tá atrasado. O dinheiro tá indo pro boteco aqui do lado. E é só dar dois passos. Ela que eu bebo, aqui que eu caio. Tá brabo, eu tô dormindo sem ninguém do lado. Acordo pra tomar café gelado, só saio amarrotado. Nunca foi tão ruim. Tá brabo, eu tô dormindo sem ninguém do lado. Não fico outra noite abandonado. Eu vou pagar dobrado pra alguém cuidar de mim.